pois bem, Pai João. Mãe Maria te pede favor pra não querer mais bem, Pai João. E te prego na cabeça o orimonho, e te prego na barriga o facão. Olha só, Mãe Maria, seu nego tá padecendo. Vai pra roça, vai gemendo. Vai pra roça, vai gemer.